Amigos da Coroado, esses eram os números que nós tínhamos de momento para informar. Em qualquer instante nós voltaremos, dentro de qualquer tempo nós estaremos de volta com novas informações para prestar ao público ouvinte da Rádio Coroado. É o nosso consulto. 1:25. Thank you.